O vento sopra uma melodia ancestral, solitária entre as colinas. Templos antigos testemunharam tudo em meio às dunas. Fizemos promessas que não soubemos cumprir. Histórias que o passado tempo veio a desiludir. Sinto falta de amigos que o assunto levou. Não nos vemos há anos. A vida adulta afastou. Sonho com um lugar onde o tempo não toca. A juventude é eterna e nada realmente importa. Uma Califórnia onde o sol está sempre nascendo e nada pode nos atingir. Onde não há vítimas do acaso e a dor nunca consegue invadir. Há apenas uma maresia que nada corrói, amores que nada destrói, homens que apenas constroem, corpos firmes que nunca morrem. Sempre fui obcecado por histórias de fantasmas, porque um dia seremos todos parte dessa melodia que sopra nos desertos, unindo em seus paraísos. Tão fictícios quanto essa terra, como seres tão complexos poderiam se encaixar em um sistema tão raso como o céu ou o inferno. No final das contas, quiçá, nada resta. Então, bora aproveitar. Que se achegue em todos os que querem